Rio de Janeiro! Deus está aqui nesse lugar! Eu queria que vocês recebessem com muita alegria essa noite o nosso profeta aqui, Tonzão! Pode chegar! Eu tô chegando felizão, com amor e com carinho. Na TV de Galileu, do meu irmão Fernandinho. Deus está nesse lugar, tá uma coisa linda. Então eu quero ouvir, só o grito da divina. Não existe meio termo, diga com sinceridade. Agora eu quero ouvir só quem é homem de verdade. Ficou mais ou menos essa parada. Acho que esses caras tão de caô. Então mais uma vez elas, cadê as princesas do Senhor? Agora o negócio foi forte, chegou até estremecer a terra. Então grita bem alto, só quem é varão de guerra? Os dois foram pressão e pro inimigo ficou sinistro. Então grita bem alto, só quem ama Jesus Cristo. Então grita bem alto, só quem ama Jesus. Então não pare de adorar, Deus está nesse lugar. A alegria é muito boa, nós não podemos parar. Permitem as aflições, nós não podemos cansar. Porque quem vai até o final é que Deus vai galardoar. Pra confundir os sábios, Deus usa as coisas loucas. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está no comando, a festa está linda. Então vamos celebrar, jogar de uma mão pra cima. Pra confundir os sábios, Deus usa as coisas loucas. Por isso a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está no comando, a festa está linda. Então vamos celebrar, jogar de uma mão pra cima. Pode vir. Abundância de alegria, tão bom, tão Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás. Sempre euforia, abundância de alegria. Um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado já não pode olhar pra trás, não! Oh! Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não pare, não! Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai. Não pare de celebrar, de adorar a quem. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. De alegria, um povo, um Deus, muita festa todo dia. Seu sangue, sua cruz, sua graça, sua luz. Quem põe a mão no arado? Não, não, não, não. De adorar aquele que sai de nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Não pare de celebrar, de adorar aquele que sai de nós. Eu quero saber aqui nesse lugar, quando